Sua madrugada está começando. Pra cama sem ele não dá. Clube do Pijama. A partir de agora. Sonhe com o Sanjo. E durma com o Clube do Pijama. Ele está no ar. Clube do Pijama começando a partir de agora na sua terça-feira. E agora as melhores músicas na sua madrugada. Pra começar a edição de hoje, tem som de RBD com Nuestro Amor. Todo pasó y nuestro amor, nuestro dulce amor. Es tan fácil que llamarme sorprende y nuestro amor. Es increíble amor. Todo fue como en un sueño. Nuestro amor, todo va sucediendo. Y es así, así es, y no hay nada que hacerle. Y es así, así es, es así como sucede este amor. Es tan sencillo que no sé explicar nuestro amor, nuestro dulce amor. Y no sé cuánto tiempo dure el amor, pero hoy no hay nada mejor. Oh, oh, oh. Todo fue como en un sueño. Para você que sofre de insônia, Clube do Pijama. Clube do Pijama. Thank you. Para você que sofre de insônia. Clube do Pijama. Clube do Pijama. Clube do Pijama. Crazy for you. Para você que sofre de insônia. Clube do Pijama. Clube do Pijama. Che verrà la neve che si scioglierà correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca e canto, la voce in festa e canto, la banda in testa e canto, corro nel vento e canto, la vita intera e canto, la primavera e canto, la mia preghiera e canto, per chi mi piena di mattina, è l'ascensore che non va, l'amore per la mia città, la gente che sorriderà lungo la strada, i rami che si intrecciano nel cielo, un vecchio che cammina tutto solo, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà, la mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà. Io canto, in tasca e canto, la voce in festa e canto, la banda in testa e canto, io corro nel vento e canto, la vita intera e canto, la primavera. Perdido de amor, começo pelo você serve pra mim. Que você serve pra mim. Que você serve pra mim. Que você serve pra mim. Te amo desse jeito, meio sem jeito. Saudade aperta o peito, mesmo ao teu lado. Não vê que eu sou assim, perdida de amor. Começo pelo fim. Te amo desse jeito, meio do avesso. Escolho valsas, pé vestido, flores pro altar. Depois de tudo paro e vejo. E você serve pra mim. E você serve pra mim. E você serve pra mim. E você serve pra mim. Para você que sofre de insônia, Clube do Pijama. Someone

Para você que sofre de insônia. Clube do Pijama. Clube do Pijama. Foi por medo de perder que eu perdi. Tanto eu tinha pra dizer, tanta coisa eu calei. Foi por medo de sofrer que eu sofri. Foi negando meu amor. Foi por não querer amar que eu amei você. Antes, Bryan Adams na programação com Heaven, aqui no Clube do Pijama desta terça, que dá uma pausa, vai pro intervalo e volta já, não sai daí. Clube do Pijama. Clube do Pijama. Clube do Pijama. Clube do Pijama tem som de Air Supply com Lost in Love. Show you a plan. I figured it out. What I needed was some. Pijama. Este é o som de SNZ, Se Eu Pudesse. Antes, conferimos o som de Air Supply com Lust in Love. Fechando a edição do Clube do Pijama, as melhores músicas na sua madrugada. Eu, Diego Soares, deixo você um grande abraço, grande beijo, uma excelente terça e amanhã encontro marcado com as melhores músicas na sua madrugada, os lançamentos, os flashbacks, na sua quarta-feira com o Clube do Pijama. Até lá, tchau, tchau. Clube do Pijama. Clube do Pijama. Clube do Pijama. Clube do Pijama.